Você sintoniza. Você sintoniza. ZYJ288, 1300 kHz, 5 mil watts de potência. Rádio Educadora de Dois Vizinhos. Uma emissora afiliada à AEP, ABERT e Sindicato de Rádio Difusão do Paraná. Você está na Rádio Educadora AM de Dois Vizinhos. O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nas manhãs de sábado, para bem iniciar o seu dia, alegria, informação e a boa música no ar. Para ouvir em volume máximo, programa Energia Total, até às 7:30 da manhã. Alô, final de semana chegou. Muito bom dia, amigos da Educadora, e com grande satisfação que estamos de volta com o programa Energia Total, apresentado por esse amigo de vocês, Biratã Ferreira. Este programa tem a finalidade principal de tratarmos de assuntos de segurança, conservação de um modo geral e assuntos diversos de interesse profissional, pessoal e social. Estamos começando o meu, o seu, o nosso programa Energia Total. Essa casa, ganho pouco por tudo que faço. Quase sempre me pede favores, quase nunca me pede um abraço. Quem sou eu nesta casa, pergunto? Empregado de luxo, talvez. Você é a patroa que ordena, somente por pena me beija uma vez. Eu faço tudo que me pede pra ganhar aumento, para ter mais beijos a qualquer momento, pra que seja honesta quando a gente ama. Porém, tudo é inútil, estou esquecendo. O melhor caminho pra ser promovido é deixar a casa e trocar de cama. Até dos carinhos, quando a grada precisa de mim. Nesta casa me falta ambiente, meu emprego aproxima do fim. Quem sou eu nesse amor sem futuro? Secretário da sua ambição, recebendo seus beijos forçados, me vejo obrigada a pedir demissão. Eu faço tudo o que me pede pra ganhar aumento, para ter mais beijos a qualquer momento, pra que seja honesta quando a gente ama. Porém, tudo é inútil, estou esquecido. O melhor caminho pra ser promovido é deixar a casa e trocar de cama. Muito bem, Dois Vizinhos, capital nacional do frango, quando são 5 horas e 4 minutos nesse dia 11 de dezembro, último mês do ano. É um bom início para o começo de 2022. Bom dia! Bom dia para você do campo e da cidade, bom dia, dona de casa, rainhas do lar, bom dia, o Guilherme Romancini aqui presente. Vamos juntos até as 7:30 da manhã. Bom dia! Bom dia! Que Deus e Nossa Senhora Aparecida nos abençoe e ilumine hoje, amanhã e sempre. Muito bem, 5:05, vamos com músicas, Vestido de Seda, Chitãozinho e Chororó, e depois A Volta, Doutor Dino Negro. Bom dia.